passa levada é mó treta. De jaco, rapper na KCM, banca firmeza. Perifericamente, o guerreiro inteligente. Zona Oeste, Butantã, fortificando a corrente. Seja no rap, no crime, se usar pro mal, final é triste. Fim de carreira, psicopata, te peço, nem me ligue. Revolução sem união é perca de tempo, ladrão. Respeito e humildade a meus parceiros de coração. Palhaçada não, ei play, não tira não. Na missão é nós drão, se arriscar tu tá. Não dá é caixão, é pacle que jão. Pilantra pede, sangue ferve, bola de neve. Ódio cada vez mais cresce, não não. É prece, analise, união semi por aqui. Se for assim a guerra vai prosseguir. Enfim, a maldição por vir, pode crer. É rezar, tentar sobreviver, viver, viver. União tem que ter um campo minado, pode crer. Guerreiro de verdade, mando a ideia pra você. Apavorar trabalhador na favela, não acho certo. Intimidar senhor que não deve é incorreto. Humildade é o que impera dentro da favela. Respeito para quem vive nela, sem treta, sem confusão, com os parceiros do mundão. Bandidão demais, antecipa seu caixão. Tiros pra lá e pra cá, o povo começa a gritar. Desespero toma conta dentro da favela. Senhora desesperada, seu filho está morto. Deu brecha na quebrada, só restou o consolo. A máfia, inimiga da podridão. Povão, tá na hora da revolução. Com as próprias mãos e tão. Seja como for, só guerreiro de fé pra atropelar os traidor. O rap confunde a mente do chapéuzão. Quer tirar nós, quer com nós, vamos lá, por que não? Tô aqui, pecador, sofredor, humilde, digno. Joga a primeira pedra, quem nunca errou. Cê percebeu que entre nós não tem número um. É só soldado do bem, rapaziada. Comum do ponto pra quem age certo. Não atrapalha, opção de defesa, caminhada sem falha. A rapa de marginal, pé de break, passa mal. CM, até o final. Sentar o aço, parece que é fácil pro ser humano. Vários assassinatos cometidos no ano. Caixão lacrado, São Luís lotado, trairagem aqui é mato. Deixou falha, deu mancada, vai pro saco. Zé Povinho nato, se sente o malandro da área. Mas quando o chicote estrala, foge da batalha. Discussão, treta, tiro de escopeta na perifa. Desentendimento promove tristeza. Mas aí desejo paz ao lado dos parceiros. A cara é se unir, na humilde ganhar dinheiro. Guerreiro do campo minado, nunca desiste, morou. Quero alegria, justiça pro meu povo, senhor. 47 representando CM nação. Com peito, a coragem, Deus na proteção. Terrorismo, só psico pra guerrilha. O inimigo joga sujo pra tentar capturar. Vai vendo no meu país, rap é hino. Revolucionário sou, seguindo meu destino. Covarde se joga, sai fora, pilantra, aqui é fim de carreira. Debate desnecessário, tem final triste e choradeira. Exilado na ditadura pelo dominador. Hoje com poder na mão é só um Judas traidor. Criou vários fanáticos por Saddam Hussein. E se pá, tem até seguidor do Bin Laden. Aqui ninguém vai ser refém dessa dominação. É só maluco louco pregando a união. Lado a lado com os parceiros de Cotia 17. Humildade no rap, consideração sucede. Ligeiro com tudo, distinguindo o que é certo. Certo é correndo bem, pois o mal é incorreto. Polícia, ladrão, dinheiro causa perigo. Correria no gueto, provável homicídio. Premeditar a paz na terra, ganância. Maior mal do ser humano foi sempre cobiçar. Mas aí nem pensar ser um cara sucedido. Estudo, trabalho, bom é adquirido. União é a questão pra fortalecer o vínculo. Campo minado, sobrevivência é só pra quem é digno. Mandioquinha, vida dura, parece um pesadelo. Não duvida, sangue bom, porque é desse jeito onde sobrevivemos. no meio da favela, povo pobre, sofrido, barracos e vielas. Eu tento conquistar uma certa alternativa, pode crer, mudar nosso modo de vida. Muitos vão à loucura, não quer saber de nada, mete o cano na cara do boy, topa qualquer parada pra poder se manter, ter uma roupa, um dinheiro, ajudar a família, ver o lado dos parceiros que estão na correria, passando o mesmo sufoco. Pra sobreviver aqui tem que ser louco, pai de família a maioria, sempre desempregado. A vida está bela pra quem vive do outro lado, mas pra quem está aqui situação é precária, melhora nunca vem, os políticos nem se fala. É muito triste, triste sobreviver na favela, aqui é a função que faz parte dela.